Senhor, fala que eu te escuto. Sou teu servo, hoje quero ouvir tua voz. Fala, fala com poder. Vem sobre o meu ser. Faz, faz a obra em mim. Tua paz é sem fim. Eis-me aqui, Senhor. Teu servo pronto está para te servir. Usa-me, prepara-me a um campo e guia-me. Quero ser um mensageiro teu. Vem, fala, Deus, comigo pra sempre. Tua voz eu quero ouvir. Fala, fala, meu Senhor. Fala que eu te escuto. Teu servo, hoje quero ouvir tua voz. Fala, fala com poder. Vem sobre o meu ser. Faz, faz a obra em mim. Tua paz é sem fim. Eis-me aqui, Senhor. Teu servo pronto está para te servir. Usa-me, prepara-me. Sempre tua voz, eu quero.